tentado fazer o acionamento na posição posterior por direto. Suficiente, é sempre existe vibracional e após autorizado, puxa, reporta para o táxi, 62. Obrigado. para recarregar aqui. A tripulação toca para Sorocaba. Desce aí. Sorocaba, nível 120, decola. Pistão no zero, curva à direita. Saída Coral. Aposta sair com o Pão Rosa, direto Leão, Arubi, Góis, Sousa. Controle 120.8, acena 5452. Eficiente, mantém saída e curva para direita, saída coral, saída Altaiante e reporta táxi na sequência 1-8, só meia dúzia. Reporta na táxi 1-8, meia dúzia, contém. Back and on, auto, what's the end of this one? Fish. Táxi 7-1, então vamos falar 25 a boa, autonomia 7-4 horas, alternando Galeão. Autorizado, táxi, Pátio 1, Índia, repórter Esperdão 0, pronto. Esperdão 0, 1, 8, chinelo 2, segundo. Pátio 1, Índia, apagão, pronto, lá no ponto. Zero, 3, 4, 0, 3, 4, 0. Martins, autorizado IP Zulu no meio, decola pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, acena 5473. 8-0, autorizado Martins, 2340, IP Zulu no meio, decola 1-0, curva direita, da El, Leda Bridge, na saída. 1208, controle 5473, está fora. Desejamento correto, quanto puxa. Esperado, puxa agora. É 62 com 1, autorizado ali, ainda colapso 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1-9. Esse é o Nami Aida Colapso, né? Falta esse com 3 a bote, alcança a torcida. 5-30 de autonomia, pronto para o bate. O senhor está aí autorizado o táxi, aponta para ingresso, puxa no pé. Vou parar para a ingressão da festa, só do outro. Autorizado, ingresso, reportado, pronto, gestor em sério. Delta Yankee, vento 140 graus, 1-1 nós, autorizado a colapso, estou no Sérgio. 2 com 1, decolado 44, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Oi, Salvador, Xanã 62 com 1, passa agora 2300 no Nadal. Xanã 251, contato com o para o 360, vou ir direto Leda. 360, vai para o Leda, Xanã 62 com 1 no grado. Altayang, decolado 245, controle 120, décima 8. 208, Altayang, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, contatando o Altayang, decolado a Coral. Contatando o Altayang, bom dia, Supra 120, vou ir direto a Coral. Direto Coral, Altayang. 717, bom dia, Galeão 340, que é peso Luno 0, decola pista 10, curva direita, saída Dael, Leda, Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5472. Se possível, Sato Yankee, polícia ali em coordenação com o centro Recife, vá direto para o Horizonte. Belo Horizonte, tipo. Sim, direto para o Horizonte, já voado de volta, rota Sato Yankee. Quem te aguarda a coordenação? Aguardando a coordenação. Terra Taoyang, que o centro Recife solicitou manter a rota. Não manter a rota, falta aí. Será 6251, voe direto bridge. Direto bridge, 6251. Sim, 6251, chama o seu 3CIS, 6251, alternativa 3325. 3351, 3325, bom dia. Projeto 6749, Guarulhos 340, via peso Luno 6, decola pistão no 0, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5467. Controle rota, a gente solicita com o sinal.